Papa Oscar Lima Eco, acione 0135, prossiga para Salvador, visual, ajuste 1009. Estou autorizado a prosseguir em condições visuais e descer para altitude de tráfego em condições visuais. Caminho. Mike Quebec, decolador 44, chame controle 120.8. 108, Controle Salvador, passando o Vitor Mike Quebec, decolou. Vitor Mike Quebec é o controle Salvador, prossiga visual na escuta, câmera. Visual na escuta, Quebec. Taxi via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 729. Habilizado, 0-1 aviso. Oceano 314, tráfego à frente 6 milhas em aproximação para pouso, reduz a check trem, chefe torre 1-1-8-9-5, Oceano 314. Reduzindo, boa tarde. Boa. Controle Salvador, gol 649, decolada na Dael na sua escuta. Boa tarde. Gol 649, controle, meu cordial, contato radar, campeão. Gol 649. Sente. 649, Dael, Olinda, direto? Autorizado. Qual dos dois, senhor? A seu critério. Linda, obrigado, gol 649. Eu acho que estaria. Dando pista livre, 63, não passa. Se anima ciente, aposte para ataque. Que o Serra anima, livre táxi, aposte, não pode esperar. Tipo 446, livre direita, chame solo, 1-2-1-2-9, pouso os 46. 46-219, obrigado, vamos lá. A 3217, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 14 nós. Gente, agora se baixar o trabalho, autorizado pouso 10, tá 3217. E o Serra Lima, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e... A 3217 no solo, os 48, livre direita, chame solo no 21-9. Direita, solo 219, 3217. Solo Salvador, muito boa tarde, da 32197, de zona de escuta. 3217, boa tarde, táxi Alfa, é partindo da Juliette. Alfa, reportar a Insta Juliette, 3217. Patrono no 8, boa tarde, pronto para a cópia. Patrono no 8, autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 1 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 50 no 1, coteja. Confirma o controle. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Táxi via Juliette, portão 7. Via Juliette para o 07, tá 3217. Meia 314, livre à direita, chame solo 21219 no solo 50. Livra 219, 6, 4. Firme. Sente o Condor 25, temos um plano seu para 1625, confirme que foi feita a DLA. Gente, vamos verificar aqui no sistema. O 2525, aguarde um minuto para a cópia. 1-2-0-8. 1-2-0-8, boa tarde, 6314, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Boa tarde, da Juliette, 1-4. 2525, localizamos sua DLA, pronto para a cópia. Autorizado Brasília, nível 360, via Pendulu 17, saída arbor, transição elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5447, coteja. Dor 25, controle 120, decimal 8, chama para acionamento. Voo no 649, chame Recife 251. 251, boa. Boa. Romeu Golf Vitor, chame Recife, 1288. Recife 1288, volta. O Kilo Sierra Lima é transporte de ferro? É negativo. Ah, ok, ciente. O senhor pode voar direto para a localidade de destino, subindo para o nível 100. Estimado para pouco. Momento. Roger, clear to Natal, flight level 190, Puka departure, Zipar transition. Take off from runway 10, first turn left, departure frequency 120.8, squawk 5433. Read back. 12 em voo direto. Gente. Correct, clear to start up, call ready for taxi. Três 14, taxi via Juliette, portão número 5. Seria confirmar para o 6314? Portão número 5 via Juliette. Número 5 via Juliette, 14. Controle de Salvador, boa tarde, eu passaria do 2231. Seja 2231, nesse seu controle, Salvador, meu cordial. Vamos iniciar a descida agora para 2.000 pés, voar direto Duna com 1008 para o ILS. Câmbio. 1008, descendo para 2.000 pés, voando direto Duna, passando do 2231. Bono 0105, este é o controle Salvador, meu cordial. Está agora próximo de Pabog, 11 milhas, passando 210. Desça para 4.000, Bono 008. Retoração para evitar tráfego, final ILS. Proa 050. Tem como limite o curso do localizador. Bono 075. Afirmativo, e a proa é 050. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pêndulo 44. Saída da El, Leda Eudes. Decola da 10, curva direita. Controle 120, decimal 8, aciona 5564, coteja. Pode manter 270 nós? Não, pode manter 270 nós? O agitoração é para evitar tráfego de pequeno porte do nível 100 no rumo sudoeste. Por outro lado, o senhor vai seguir um ATR, a aeronave da passaria do procedente de conquista. Apesar de ser um ATR, na terminal voa como se um 737 o fora. E esse é o número 1, o senhor vai seguir como número 2. O 320, pré-aprovado, aceita? Afirma, aceita, 320. Autorizado Brasília, nível 320, via Pêndulo 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5555, proteja. Procedimento 321, autorizado Brasília, nível 320, via Pêndulo 17, saída Arbor, transição Elefa, decola da 10, curva direita, porta. O controle 208, transponder 5555, janela entre 220. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamará para posicionamento entre 220. Oscar Lima Eco, direto para a final da pista 17. Gente, direto final da 17, Oscar Lima Eco. Silo Serra Lima, para sua informação, tráfego 12 horas, 20 milhas sobre o Nordeste, aeronave da Gol, passando 1-3 mil em descida. Câmbio. Gente, o Silo Serra Lima está em condições visuais para iniciar descida, solicita a documentação. Positivo, proposto e aceito, 1-800, em descida livre, chame passando 4 mil. Gente, chamará passando 4 mil aqui. Autorizado no pátio 3, chama para o táxi. Para Duna, livre LS. Livre LS, passaria do 2231. Voo no 075, desça para 2 mil pés e aguarde para girar à direita. Câmbio. 2 mil pés, 075. Salvador, boa tarde, trupe 5241, fecha a informação, Romeu. Autorização para a vitória da conquista. Boa tarde, 5241, autorizado conquista, nível 200, saída agora após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5020, coteja. Salvador 200, saída agora, pode decolar da curva direita. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Para pushback acionamento, eu trouxe 2-4. Avisou ao aeródromo, Oscar Lima Eco. Ciente, chame a torre, 1-1-8-95, Oscar Lima Eco. 1-1-8-95, graças. Torre, o Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, prossiga. Avisou com o campo. Oscar Lima Eco, continua a aproximação, ainda não avistada. Trabalho de autorização de pouso. Tá, ciente, guardando a autorização, pouso, Oscar Lima Eco. Niner 49, or will you be taking off from hotel intersection? Roger. Paulo Salvador, o trip 5627, está com 61 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Maceió para o táxi. B27 via pátio 3, após reporte para ingressar no pátio principal para prosseguir o táxi. Está autorizado o táxi pátio 3, reporta para ingressar no principal e prosseguir o táxi, o trip 5627. Solo da 3, solo 5, 7. 9, está pronto? Não, negativo, senhor. Para confirmar a rota do plano, estou com o plano FISA. É o Piazulu 44, direto até Nilsa, confirma assim o litoral, passando pelo rio. Autorizado pouso, o Oscar Lima Eco prossegue após para o pátio 3. Gente, Oscar Lima Eco. partir das 17h40 até 20h40 Zulu, permitir voar na UP Zulu 44. A ataque vai passar por MAPS, Mike Alpha Bravo Sierra Índia, ainda mantendo a UP Zulu 44, Nilsa, November Índia Lima Sierra Alpha, após direto, conforme estiver no plano. Então, MAPS e Nilsa, conforme o plano, vou dar para ele. Salvador, muito boa tarde. Passarelo 2231. Passarelo 2231, continua a aproximação. Ainda 9, estado, cheque trem. Chama lá mais próximo, cheque, cheque de trem, passarelo 2231. Brazilian Force 5949, clear to cross, maneuver 10 via Delta and Alpha, cover before Taxi Juliet. Tipo 5627, táxi via parte principal, seguindo o Embraer da Azul, via Índia e Alpha, quando pronto, 21895, altímetro 008, bom voo, tipo 5627. 5627, autorizado a ingressar no pátio, segue na nave da Azul, ponte espera da 10-2-10-8-95, obrigado. Oscar Lima Eco, boa tarde, destino ao pátio 3. Agilizando, por gentileza, está autorizado cruzar o pátio principal, reporte já no pátio 3, Oscar Lima Eco. Agilizando, autorizado, pátio principal, condenado a 3, Oscar Lima Eco. Lembre, pouso, pistão no zero, passarelo 2230. Blue 4118, avistando o tráfego na final. Blue 4118, após o pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Oi, Salvador, boa tarde. O trip 5627 está como número 2, no ponto 0 da 0, pronto. Trip 5627, ciente, aguarde manter a ponto de espera. Mantendo. Oscar Lima Eco, tá na escuta? Oscar Lima Eco, na escuta do solo, Oscar Lima Eco. Afirmativo, na escuta. Sente após, o Tucano à frente da Força Aérea prossegue até o pátio 3, ok? É, pode Tucano. Prisoner Force 59er, 49er. Approved taxi, Bruno 1, via India, behind of the trip. Alpha Tango. 72, after on the holding point, 10 call 118, decimal 95, altimeter set 1008, have a good flight and good day. Gol 1755, passa 5.800 pés, livre aproximação ILS. Livre aproximação, Brazilian Force 5949. Bom, no 075, continue a aproximação. Cheque trem, aguarde pista livre. Passarelo 2231, no solo 09, livre direito, chame só 121, decimal 9. Ali da direita, chama 219, passarelo 2231, no bordo. Boa tarde, eu sou 3145, autorização Galeão 360, com a Romeu. Vale, tá 3145, Galeão 380, só um minuto, cobre, prepara a subida da El. Da El. Do 4198, autorizado decolar, pistão no zero, vento 080 graus, 169. Na passarela, táxi livre Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, passarela 2238. 3145, cópia. Prossiga, senhor. 3145 Galeão, nível 380, está autorizado via Pesulu 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alpha Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco Bridge. Aciona 5021, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão 380 pela Pesulu 10. Decolo da 10, curva direita, Nadael, Leda, Bride, transponder 5021 e o controle 208, Altan 3145. Correto, Altan 3145, no portão 4, chame pronto, pushback. Chamaremos. Trip 5627, após a passagem do main, autorizado a NIA e mantém cabeceira 10. 5627, após a passagem da aeronave na final, ali mantém cabeceira 10. 1755, ciente. Cheque o trem, chame a torre. 1895. Obrigado, bom trabalho. Boa. Esse é LS. Lá na embaixo, checado. Web, ciente da Romeu. Boa tarde, Web 79. Confins, copiou 360. Solicita outro nível. Negativo, 360, confins. Web 5729, confins nível 36120, está autorizado via Pesulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, Bridge. Após Bridge, já intercepta Pesulu 16 e prossegue conforme. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5033, controle 120, decimal 8. Autorizado confins 3620, decolando da pista 10, com curva direita, interceptando a. Faz a saída da Eolida Bridge, pela Pesulu 10 até Bridge e a Pesulu 16, conforme o plano de voo. 5033 no transponder, controle operão 20, decimal 8, 729 está na posição 02. Retro 02, chame pronto, pushback, web 5729. Vamos lá para o pronto, 5759. 5549, mantém hold point. Juno 45, está no portão 45 para pushback. 925, controle, desça para 8000, ajustado no 008, autorizado a chegada a bola. Atrás, Juliette. Primeira nave chamou pushback. É o TAN 31.